nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas, fazia tempo que eu não escutava essa música aqui. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Ó meu Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Senhor, nessa quaresma. Hoje, sábado, às vésperas do quinto domingo da quaresma. E, gente, pasmem. Na outra semana já é Semana Santa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia daqueles que estão com rádio ligado nesse mundão de Deus. Você percebe que pelas ondas do rádio nós vamos longe, graças a você, querido associado. É um Brasilzão, viu? Poderoso, gigante, forte, pela própria natureza, como diz o hino nacional. E a gente está agora, ó, nessa hora. Misericórdia, Senhor. Coisa gostosa, né? É fazer a diferença no hoje da história. Piedade de mim, piedade de nós. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu falo da cidade de Palmeira dos Índios. Escuto o programa do padre Reginaldo Mazzotti pela Palmeira FM. Olha lá. Padre Reginaldo Mazzotti, gostaria de agradecer a Deus por várias graças recebidas. A primeira, eu tinha um sonho de que o meu esposo frequentasse a igreja. E graças a Deus eu consegui. Que bom. E a segunda graça recebida. Na novena da Sagrada Família, eu pedi a Deus que meu filho conseguisse um emprego. E quando eu cheguei em casa do meu trabalho, meu filho mais novo falou que o meu marido tinha arrumado um emprego para o meu filho. Quando foi na terça-feira, isso foi na segunda, na terça-feira, ele foi acertar o emprego. O dono do mercado estava em reunião. Aí, na quarta-feira, ele já começou a trabalhar. Eu agradeço muito a Deus e fico muito feliz por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Um abraço, querida, lá de Palmeira dos Índios. Gente, ó, tô esperando, hoje é sábado, você vai fazer o seguinte. Esperando você fazer uma ligação e contar um testemunho da Hora da Misericórdia. A nossa equipe vai estar atenta para ver todos os pedidos, melhor, todas as graças proclamadas. Como é que eu faço, seu padre? Gente, não é difícil, não. 0 operadora 41. Presta atenção. Se liga assim, ó. 84010909, 09. Você vai escutar, esta é uma plataforma evangelizar. Digite o seu número, aí você vai no 2. E é como uma secretária eletrônica. Você conta a graça que você recebeu de Jesus misericordioso. É muito grande. Eu acredito que Deus está fazendo um verdadeiro arrastão na vida das pessoas. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Preciso de uma palavra. Ah, com certeza. Preciso de uma palavra que oriente a minha vida. Se não for boa, não venha. Uma palavra, e a palavra é de Jesus. Palavra para destruir é o que mais tem. Jesus tem palavra santa. Boa. É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa. Jesus tem palavra santa. Isso aí, povo de Deus. E amanhã? Vai na missa? Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente Ele é o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Mas outros discordavam: o Cristo pode vir da Galileia, mas está na Escritura que o Cristo será da descendência de Davi, virá de Belém, o povoado de Davi. Então, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus e lhe perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam: ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus disseram a ele: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia não surge profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Galileia. Um certo galileu. Jesus era da Galileia. Galileia era a região mais pobre. Existiam três regiões: Judeia, Samaria e Galileia. E a Galileia era a região mais miserável. Tido, por quê? Porque era longe do centro. O centro era Jerusalém, na Judeia. Então era um povo pobre, a maioria pescadores, região mais árida, menos instruídos. E portanto, claro, pode um pobretão da Galileia querer achar que é o Filho de Deus? Engraçado, né? Julgar de onde nasceu. Não pelo conteúdo, não pelo que traz. Percebe que, mesmo aqueles que foram tentar prender Jesus, de alguma forma foram tocados. De alguma forma foram fisgados. O texto fala de um personagem interessante, Nicodemos. E de fato, Nicodemos foi tocado por Jesus. Senhor, é sábado. Amanhã já é o quinto domingo da quaresma. Já é a semana derradeira para a Semana Santa. Jesus misericordioso, desse lado aberto, eu preciso da tua misericórdia. Nós precisamos, porque da mesma forma que cremos, duvidamos, confiamos e nos desesperamos, a vida é assim, Senhor. Se não for pela misericórdia, o que faremos? Jesus misericordioso, Eu estou vendo a Ruth de Ponta Grossa pedir para o Lucas Gabriel para que se recupere da cirurgia. E ela diz: Jesus misericordioso, nós confiamos. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante a vós, com certeza, Ruth. Eu confio em vós. E é por confiar, Jesus, que eu peço: abençoe. Abençoe a água. Jesus, abençoe a roupa dos doentes. Jesus, conforte os que estão desesperados. Traga cura, Senhor. Jesus misericordioso, toque em nossa vida. Eu confio em vós. Abençoai, santificai. Senhor, que as pessoas tenham coragem de dizer: obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado pela graça recebida. Terceira vez, obrigado pela graça recebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.